Bem-vindos, alunos da LC Idiomas. Esta é a unidade número 3 de nossas audioaulas. Aqui quem fala é o Antônio e hoje nós vamos expandir nosso vocabulário. Escutem e repitam. Listen and repeat. Listen and repeat, please. Escutem e repitam, por favor. Listen and repeat, please. Bread. Bread. Bread. Cheese. Cheese. Cheese. Ham. Ham. Ham. Ham. Bacon. Bacon. Bacon. Cereal. Cereal. Cereal. Jam. Jam. Jam. Butter. Butter. Butter. Margarine. Margarine. Margarine. Crackers. Crackers. Crackers. Eggs. Eggs. Eggs. Coffee. Coffee. Coffee. Milk. Milk. Milk. Tea. Tea. Tea. Juice. Juice. Juice. Some. Some. Some. End. End. End. Repitam prestando atenção no significado quando lhe for perguntado. Escutem, repitam e traduzam. Listen, repeat and translate. Listen, repeat and translate. Bread. Pão. Bread. Pão. Pão em inglês. Bread. Bread. Cheese, queijo. Cheese, queijo. Queijo em inglês. Cheese. Cheese. Ham, presunto. Ham, presunto. Presunto em inglês. Ham. Ham. Bacon. Bacon. Bacon em inglês. Bacon. Bacon. Cereal, cereal. Cereal, cereal. Cereal em inglês. Cereal. Cereal. Jam, geleia. Jam, geleia. Geleia em inglês. Jam. Jam. Butter, manteiga. Butter, manteiga. Manteiga em inglês. Butter. Butter. Butter. Margarine, margarina. Margarine, margarina. Margarina em inglês. Margarine. Margarine. Crackers, bolachas. Crackers, bolachas. Bolachas em inglês. Crackers. Crackers. Eggs, ovos. Eggs, ovos. Ovos em inglês. Eggs. Eggs. Coffee, café. Coffee, café. Café em inglês. Coffee. Coffee. Milk, leite. Milk, leite. Leite em inglês. Milk. Milk. Tea, chá. Tea, chá. Chá em inglês. Tea. Tea. Juice, suco. Juice, suco. Suco em inglês. Juice. Juice. Some, um pouco de. Some, um pouco de. Um pouco de em inglês. Some. Some. And, e. And, e. E em inglês. And. And. Vamos relembrar alguns vocabulários. Aprendemos nas salas anteriores gostar, eu, pedir as horas, perguntar qual o nome. Vamos rever todos eles. Traduzam, por favor. Translate, please. Translate, please. Eu gosto em inglês. I like. Eu gosto. I like. Você gosta. You like. Você gosta. You like. Nós gostamos. We like. We like. Eles gostam. They like. They like. Eu como. I eat. Eu como. I eat. I eat. Você come. You eat. Você come. You eat. Nós comemos. We eat. Nós comemos. We eat. Elas comem. They eat. Elas comem. They eat. Eu bebo. I drink. I drink. Eu bebo. I drink. Você bebe. You drink. You drink. You drink. Nós bebemos. We drink. We drink. We drink. Eles bebem. They drink. They drink. They drink. Eu compro. I buy. I buy. I buy. Você compra. You buy. You buy. You buy. Qual é o seu nome? What is your name? What is your name? What is your name? Meu nome é Pedro. My name is Pedro. My name is Pedro. Tendo feito esta revisão, eu quero que você soletre agora. Como eu diria estas frases em inglês? How I would say these phrases in English. Como eu diria essas frases em inglês? How I would say these phrases in English. Por favor, traduza. Please, translate it. Eu gosto de chá. I like tea. I like tea. Eu não gosto de ovos. I don't like eggs. I don't like eggs. Eu como bacon. I eat bacon. I eat bacon. Eu não como presunto. I don't eat ham. I don't eat ham. Percebam que para negar uma frase, eu vou usar o don't. Por exemplo, como eu diria em inglês, eu como presunto? I eat ham. I eat ham. Agora eu quero dizer que eu não como presunto. I don't eat ham. I don't eat ham. Don't. Vamos continuar. E por favor, continuem traduzindo. Eu bebo café. I drink coffee. I drink coffee. Como seria a negativa de eu bebo café? Eu não bebo café. Como seria em inglês? I don't drink coffee. I don't drink coffee. Don't. Eu bebo leite. I drink milk. I drink milk. Eu não bebo leite. I don't drink milk. I don't drink milk. Eu bebo suco. I drink juice. I drink juice. Eu não bebo suco. I don't drink juice. I don't drink juice. Eu gosto de comer bolachas. Percebam que eu usei dois verbos: gostar e comer. To like, to eat. Lembre-se que no uso de dois verbos, eu vou separá-los pelo to. Por exemplo, eu gosto de comer. I like, eu gosto. I like de comer. To eat. To eat. To eat. Vejam que eu separei o I like de eat usando to. Eu gosto de comer. I like to eat. Eu gosto de comer bolachas. I like to eat crackers. I like to eat crackers. Traduzam, por favor. Translate it, please. Eu gosto de comer pão. I like to eat bread. I like to eat bread. I like to eat bread. Eu não gosto de comer pão. I don't like to eat bread. I don't like to eat bread. I don't like to eat bread. Traduzam, por favor. Translate it, please. Você gosta de beber suco. You like to drink juice. You like to drink juice. You like to drink juice. Você gosta de beber café. You like to drink coffee. You like to drink coffee. You like to drink coffee. Você não gosta de beber café. You don't like to drink coffee. You don't like to drink coffee. You don't like to drink coffee. Como eu digo gostar em inglês? To like likes. To like likes. Como eu digo comer em inglês? To eat eats. To eat eats. To eat eats. Como eu digo beber em inglês? To drink drinks. To drink drinks. To drink drinks. Como eu digo comprar em inglês? To buy buys. To buy buys. To buy buys. Traduza, por favor. Translate it, please. Eu gosto de pão. I like bread. I like bread. Eu não gosto de bolachas. I don't like crackers. I don't like crackers. I don't like crackers. Eu gosto de queijo. I like cheese. I like cheese. I like cheese. Eu não gosto de ovos. I don't like eggs. I don't like eggs. I don't like eggs. Você come presunto. You eat ham. You eat ham. You eat ham. Você não come bacon. You don't eat bacon. You don't eat bacon. You don't eat bacon. Você come cereal. You eat cereal. You eat cereal. You eat cereal. Você não come geleia. You don't eat jam. You don't eat jam. You don't eat jam. Nós bebemos café. We drink coffee. We drink coffee. We drink coffee. Nós não bebemos suco. We don't drink juice. We don't drink juice. We don't drink juice. Eles compram manteiga. They buy butter. They buy butter. They buy butter. Eles não compram margarina. They don't buy margarine. They don't buy margarine. They don't buy margarine. Escutem e repitam, por favor. Listen and repeat it, please. Listen and repeat it, please. Repita. Repeat it. I like bread. I like bread. I like cheese. I like cheese. I like margarine. I like margarine. I like margarine. You like eggs. You like eggs. You like eggs. You like ham. You like ham. You like ham. You like jam. You like jam. You like jam. We like coffee. We like coffee. We like coffee. We like juice. We like juice. We like juice. We like tea. We like tea. We like tea. They like some bread. They like some bread. Lembrando que some significa um pouco de. They like some bread. They like some jam. They like some jam. They like some jam. They like some butter. They like some butter. They like some butter. I like butter. I like butter. I like margarine. I like margarine. I like margarine. I like cereal. I like cereal. I like cereal. You eat bread. You eat bread. You eat crackers. You eat crackers. We drink some coffee. We drink some coffee. We drink some coffee. We drink some milk. We drink some milk. They buy margarine. They buy margarine. They buy margarine. They buy butter. They buy butter. They buy butter. They buy cheese. They buy cheese. They buy cheese. I like to drink coffee and milk. I like to drink coffee and milk. I like to drink coffee and milk. I like to drink juice and tea. I like to drink juice and tea. You like to eat bread and butter. You like to eat bread and butter. You like to eat bread and butter. You like to eat bread and margarine. You like to eat bread and margarine. You like to eat bread and margarine. Este foi o fim da unidade 3. Lembre-se sempre de revisar e repetir. E nunca se esqueçam, prestem atenção aos detalhes. Como, por exemplo, você não vai falar I drink. Você vai falar I drink. Você não vai falar they like. Você vai falar they like. Lembre-se, repitam quantas vezes forem necessárias. Este é o fim da unidade 3. Vejo-os na unidade 4.